em cada porta. Eu apenas bato as fotos pra uma empresa de negócios que aluga imagem de destroços por entretenimento dócil, tudo de entendimento fácil, analisando sempre o fato. O Willy cuida tudo, fiquemos liquidificados, saldo líquido em números, dá sempre um bom resultado. Willy cuida tudo, fiquemos liquidificados, saldo líquido em números, dá sempre um bom resultado. Na rubrica, ficar bonito na fita, se for sair na revista, delega ou ativista, não há ninguém que resista, não há ninguém que resista, não há ninguém que resista, não há ninguém que resista. O Willy cuida tudo, fiquemos liquidificados, saldo líquido em números, dá sempre um bom resultado. O Willy cuida tudo, fiquemos liquidificados, saldo líquido em números, dá sempre um bom resultado. Não há ninguém que resista, não há ninguém que resista, não há ninguém que resista, não há ninguém que resista, não há ninguém que resista, não há ninguém que resista, não há ninguém que resista. Willy cuida tudo, fiquemos liquidificados, saldo líquido em números, dá sempre um bom.